gastei muito. Hoje nem consigo olhar na cara. Chega da nojo. Você com a atitude de safada. Me apaixonei. Saveiro Brasil. A maior comunidade de saveiros do Brasil. Ericles, de Campo do Tenente, Paraná. Pai, que você escopia. Pai, mexer na bunda no ritmo do papá. Papá, papá, papá, papá, papá, papá. Ericles, de Campo do Tenente, Paraná. De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. Hora de ousadia no mar. Eu acordei feliz, porque eu sei que tem de sangue. Eu já liguei pra Kátia, Rafaela, Mariane. E pra ficar tranquilo, eu vou ligar pro meu parceiro. Arruma mais amiga, que hoje é desmantelo. Já preparei o barco, e vai em alto mar. É só vir e me dar. Combinação perfeita, cerveja, sol e bunda. É só nós que arruma, é só nós que arruma. Tá parecendo filme, o nome eu vou falar. 24 horas de ousadia no mar. Combinação perfeita, cerveja, sol e bunda. É só nós que arruma, é só nós que arruma. Tá parecendo filme.